Depois de muito tempo separados, a vida nos põe cara a cara novamente. É impossível esconder a emoção e a vontade de te beijar loucamente. Quando você foi embora, me deixou sozinho, sem piedade. Você foi saindo sem demora e deixou em minha companhia a saudade. Com essa dor que me devora, sinto um vazio em meu coração. Lembro que foi saindo porta fora e me deixou sozinho com a solidão. Não me procure mais, me deixe em paz. Vá embora, porta fora, não olhe pra trás. Vocês bem forte. Obrigado.